chamar de insatisfeito, mas eu vou dizer que não, isso não é defeito. Tudo é uma questão de opinião. Não que esteja mal, eu tô legal. Eu tenho um amor sincero, um trabalho bom e amigos fenomenais. Acho é engraçado alguém dizer que está tudo bem. Se melhorar, piora. Porque pra mim, se melhorar, melhora. Vai me perdoando a sinceridade. Eu quero é mais felicidade. E que seja sempre mais. Seja sempre mais a alegria. Nunca é bastante pra mim. Alegria nunca é bastante pra mim. A alegria nunca é bastante pra mim. Alegria nunca é bastante pra mim. Eu estou bem, mas calma pra nós se melhorar, melhora. Estou bem, mas calma pra nós se melhorar, melhora. Eu estou bem, mas calma pra nós se melhorar, melhora. Estou bem, mas cá pra nós se melhorar, melhorar. Eu não quero mais o tal do sofrimento e desejo que a dor desapareça de perto de mim e de qualquer lugar. Que o choro não exista mais e que a morte acabe. Eu não quero mais discutir religião. Não. Quero amigos reunidos, rindo a todo tempo e sem a despedida. Eu quero a vida eterna desse jeito. Eu quero a louvar em plenitude. Eu quero abraçar a Deus. Isso vai ser bom demais. Vai ser bom demais. A alegria nunca é o bastante pra mim. Alegria nunca é o bastante pra mim. Alegria nunca é o bastante pra mim. Alegria nunca é o bastante pra mim. Eu estou bem, mas cá pra nós se melhorar, melhora. Estou bem, mas cá pra nós se melhorar, melhora. Eu estou bem, mas cá pra nós se melhorar, melhora. Mas cá pra nós se melhorar, melhorar. Eu acredito e espero estar perto. Logo está chegando o momento que o amor será completo. Tô empolgado com essa ideia. Jesus Cristo prometeu que voltaria e me levaria para um lugar maneiro assim. E é certo que ele vai cumprir.